É, mano, o tempo em que vivo hoje é uma zona de perigo. Vários de mão armada, destruindo famílias, matando inocentes. É, ninguém escapa dessa mira, né, irmão? Eu só peço paz. E que a violência e a desigualdade acabem, tá ligado? O tempo em que vivo é uma zona de perigo. Nossos manos estão na linha do tiro. Tome cuidado, o fato é verídico. Povo desarmado está na linha do tiro. O tempo em que vivo é uma zona de perigo. Nossos manos estão na linha do tiro. Tome cuidado, o fato é verídico. Povo desarmado está na linha do tiro. Constantemente estamos em perigo. Pelas ruas, pelos becos, na linha do tiro. Mundo violento, vários morrem sem motivo. Constantemente na linha do tiro. Que país é esse onde corrupto sai leso? Desarmam o povo, deixam os nossos indefesos. Desprotegidos, desamparados. Culpa da lei falha que eles mesmos criaram. Ação desnecessária, abuso que humilha o pobre. Governo controla tudo e a gente é quem mais sofre. Queremos condição, um país desenvolvido. Um governo mais honesto, centrado, evoluído. Estamos em uma guerra, nos vigiam todo dia. Deixamos de ser livres pra andar sobre uma mira. Eles têm segurança, sempre de mão armada. Não temos segurança nem dentro da própria casa. O tempo em que vivo é uma zona de perigo. Nossos manos estão na linha do tiro. Tome cuidado, o fato é verídico. Povo desarmado está na linha do tiro. O tempo em que vivo é uma zona de perigo. Nossos manos estão na linha do tiro. Tome cuidado, o fato é verídico. O povo desarmado está na linha do tiro. Muito bem, saiam da mira dos tiras. São eles é quem forçam, são eles quem atiram. Reze pra sobreviver. Muito já não vive na mira do tiro e sim na mão de quem mira. Se camufla em um terno e gravata, não ajuda em dar tira. Com o alvo apontado pra te ferrar, sempre tem um no apetite. Mesmo de longe te derruba, pique atirador de elite. Na mira do desemprego, na mira da corrupção. Na mira da falta de saúde, na mira da falta de educação. Na mira de um policial, no enquadro sem um preparo. Na mira do camburão, trabalhador sai algemado. Na linha do tiro. Querem nos derrubar na linha do tiro. Então temos que escapar na linha do tiro. Não vai me acertar na linha do tiro. Então me mira, mas me erra. Vai morrer, zica pra lá.